A natureza é o nosso coração. Era uma vez uma árvore que vivia no jardim. Um menino foi ao jardim e reparou que a árvore tinha crescido muito. Deu-lhe comida, comida que é a água, e ele cresceu ainda mais. Essa árvore era uma macieira que tinha muitas flores e dava muitas maçãs. O menino foi brincar para junto da árvore. Comeu um bocadinho de maçã e a árvore gostou que o menino comesse as suas maçãs. Enquanto o menino comia as suas maçãs, a árvore estava a dançar com o vento. A árvore também dava oxigênio, que serve para todos os meninos respirarem. O menino adormeceu à sombra da árvore e sonhou. Sonhou que estava a jogar à bola. Uma menina chamada Lara sonhou que estava a fazer um piquenique. No piquenique estava a Daniela, a Inês, a Carolina, a Mimi, a Clarinha, a Maria Inês, a Carlota, a Mara e a Arieti. Mas o Miguel, o Bernardo, o Tomás, o Simão, o Martim e o Jonathan também fizeram um piquenique à sombra da árvore e foi muito divertido. Com os ramos da árvore, o menino fez uma casa com lareira para lá viver o Henrique T, o Leonardo, o Henrique B, o Aaron, o Eduardo e o Arthur. A árvore continuava a crescer muito e a dar muitas maçãs. Depois, apareceram pessoas a tirar fotografias à árvore e a fazerem retratos. O menino fez um desenho com tudo aquilo que via à volta da árvore e ficou seu amigo para toda a vida. Temos que cuidar do planeta Terra. Se nós cuidarmos do planeta Terra, ele também cuida de nós. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 4.